Super Pop. Super Pop. Com os irmãos Music with Ellison e Juninho. Virando todas pra você dançar. Alô, minha panelinha, parabéns! Obrigado ao nosso padrinho incentivador da família Pop, Irineu. Obrigado, Edilson Assis. Essa família que sempre está do nosso lado, ao lado do meu pai Elias Carvalho, e nós jamais deixaremos aqui de pronunciar e representar o seu nome. Super Pop. Vai abrindo dois asas, meu águia. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Fui com vocês, valeu, pezão. Valeu, meu padrinho Irineu. É agora que a metrópole explode. Sem muito, blá, blá, blá. Isso é pop. Deixar a fumaça sentar. Sabe por quê? O bagulho vai doidar! Everybody's going to the party, have a real good time. Baixa. E doida! Quero ouvir mais forte assim, ó! E doida! E doida. Você que não deixou o águia ficar no seu palco, isso aqui é pop, porra! O bagulho endoidou.

com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, pedeta. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, pede sua. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a cara pra separar. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você resolveu vir pra base. Meu parceiro! A pessoa da Duke Gold tá aqui com a gente. Ó, ó, ó. Eu não quero agonia, papai. Alô, meu parceiro maluco. Vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Tá cheio de onça. Como é bom ser vida louca. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Impregnado essa parada! De Hornet ou 1100. Meu marido Spike tá ali também. Alô Spike! É renovação! Spike da net! E a nossa cúpula, né, meu irmão? Alô, Beckham! E agora, vai! Olha o Sandrinho também na parada aí, Sandrinho! Grab somebody sexy, tell them hey, oh. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Era a pressão que tu queria, meu irmão, tu toma. Não mexe com a família. Aí, da família Pantanal. É muito chope, muito gelo e muito uísque. Segura, Juninho. Segura que a gente vai fazer bem gostosinho desse jeito aqui, ó. É assim que se faz, gente. Não é à toa que você é um showman. Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Nosso amigo Erges também tá aqui com a gente. Vou oferecer o que restou do meu... Ótica Diniz, Juninho! Ótica Diniz, um telão no pop, ao vivo aí! Ótica Diniz! Sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Bora, Nilcinho. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo, não, te prometo. Açaí, vídeo, produtora! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Comida e roupa lavada. Se faltar amor. Oi! Se faltar amor. Eu quero ouvir! Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. É por isso que eu gosto de ir, cara. Juramento do dedinho. Juntar o meu midinho. Repesão! Com o seu midinho. Faz então, o juramento fechou, do dedão logo, por favor. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo. Essa é pra vocês. Sentir o teu beijo molhado, sentir. Aqui no Pop Live! E dia 6 no planeta, show aniversário do Du! Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você me conquistou. Me fez louco de amor. Pai d'água! Me ensinou. Parceiro Playboy, feliz da vida, parabéns pela ação de vocês ontem, viu? Vocês estão no coração. Alô, Robin Gol! Você me abandona, você me abandona. Alô, Kaica! Alda aí, Playboy. Abandono, acabou, pra que se desenvolve. Sabe essa, sabe? Me confiei, entreguei meu coração a você. Bora. Do meu lado, fica aqui imaginando. Mas quando pôde cair nessa farsa de amor. O quê? Obrigado! Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. E essa galera aqui na frente, Alisson, eles já estão redigindo aí na tela, mas manda pra mim quem está presente aí. É muita gente doidando na metrópole. Anjo, é via show agora. Bora, papai. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve. Bárbara, Heraldo, Mica, Larissa, o Erj, meu irmão, das Óticas Diniz. Tamo junto. Nada disso você deve entender. O teu jogo é você jogar. Bora em Spike! Bora pra cima, maninho. Amigo. Hexi. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas para meus minutos, a 13! A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de bom que bom. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de bom que bom. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Let's go, DJ. Baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Mas desce que ela desce, desce, desce. Desce. Abastece o combo que ela desce. Olha o camarote do pezão descendo. Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo. Geral, vai. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Vambora. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce no pop. Que ela desce. Swing it. Meu parceiro Igor Alverenge. A galera que tá aqui no lado do Bob estão lado a lado com a gente. O escurinho você se solta. No claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Alô, Maurício do Detran. Maurício Detran, deixa o ano com a gente, 24, 48 horas. O Horace Sec chegou no Rio. É nóis! E em janeiro tem pop no Rio, hein? Mandando ponta a ponta. A mulher que tá solteira dá um brinde e pega essa vergonha. Toma, toma, apaga. Chama, chama, chama. Bora, Quinto, bora, Sandra. Chama no swing, a melhor das melhores. E aí, Bismarck? Atenção, Salvador Fest. Para Rede Maluco. O lanche de Belém, Malucos Lanches. Esse eu tiro o chapéu. Ele com uma carinha. A melhor roupa do Brasil é Duque Gole, porra, parou! Prepara, traça a sarrada no ar. Vou contar até o 3. Geral vai dar sarrada no ar, homens e mulheres, e agora? No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz. Um, dois, três, quatro! Que sorte é essa? Apaga a luz e toma. Bora, TT! Cidade baixa, ela merece! Aqui eu boto pra aturar. Meu parceiro Douglas ali. Alô, meu engenheiro Douglas. Tá mansão. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama Loma e as gêmeas da canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai Ellison. DJ Ellison! Para. Meu amigo Nilcinho dos Arrepiados também, Ellison! Os Arrepiados! Humildade acima de tudo! Sabe por quê? É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando. Alô, Kish Cavanhaque. Jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena. Ele é o lado da primeira dama. Jogando. Hoje é aniversário da Mayla também, alô, Neto. Jogando, Lorinha, jogando. O melhor cinegrafista tá aqui comigo. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu. Olha o manga larga aí. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Alô, manga larga. Alô, ele é dos maninhos. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a... E aí, minha CL? Galera da CL tá aí com a gente. Bora, bora, bora, bora. E o patrimônio! Apenas se juntou, né, bebê? Alô, Bola GTK! Já lancei três hits, mas preste atenção. Fale, Bolinha, você também, Bolinha! Não para, não. Treme, treme, treme, treme, treme. Meu parceiro Manduca, o rei da saída do barreiro, arrebentando tudo! Bora, Ed, bora, bola. Bora, galera, aí com a gente, meu irmão. Reta, guarda. Me treme devagar, vou fazer se concentrar. Tu presta atenção. Bora, Ciro, Ciroc. Pra cima, garoto. Vai tremendo, vai tremendo. Queixinho. Alô, Bizer. Vai tremendo, vai tremendo. Compadre Ciro, olha, esse Ciroc tá aí, meu irmão. Alô, Ciro, cadê você? Me treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. É o Cabeção também ali. O Chies também estão aqui. O Juman da Chuva ali. Valeu, Leandrinho! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor, oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz junto, Marinho! E a fronteira? Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra me separar. A gente se ama. É parceiro carequinha. Eu tô na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Se não fosse amor pelo pobre, não duraria todo esse tempo, meu irmão. Pra te encontrar, se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca, maluca por você. E aí, Júnior Alucinado? Maluca por você. Bora pra cima, papai. Como é que é? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a luz. Robertinha também tá aí, ao lado de amigos. Tem esperança, sei que está. Alô, Robertinha! Meu amor, só nós dois. Japonês da conexão, fala japonês. Alô, meu parceiro Fagner também. Um abraço! Cinematográfico da TV Liberal aqui com a gente, meu amigo Diego Feitosa e também da Cyber Produções, mostrando todo o show do Pop Live. Obrigado, obrigado, obrigado. Mostra aqui essa galera bonita que o Nandinho vai preparar o Águia pra se movimentar aí, ó. Aí o Águia se movimenta, Elison! Se movimenta! Tá de bicada, tá de bicada! Para! get gotta get get gotta get get gotta get get gotta get get gotta get get gotta get get gotta Jaias, eu tomo super pop e o cenário que a galera dá valor. Meu amigo China, meu amigo Tasso, galera de Gastanhal, o empresário Diego também. Sábado tem o festão de São Joaquim. Lá em Bujaru, com o Pop Sum e a galera toda convidada também. E você vai estar junto com a gente, beleza? Ellison! Balança, balança, balança, balança. Dá uma acelerada aí, galera de Salinas, galera de Salinas. Acelera o beat aí, vai! Luanzinho Pop! Luanzinho! Os revoltados do Pop do Sideral! Vai! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. E aí, Jaime, Ronald, Dudu, Juan, toda a galera. Eu sei, se não entende o que aconteceu. O queixinho, também tá aí, o queixinho, Alisson. Não consigo gostar de um. Vai, vai! Seu olhar pra lua, vejo o seu rosto, efeitos de paixão. Que gigavanha aqui, aê, irmão! Esse amor é do pop! Esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Eu confesso que fazia tempo que a gente não fazia uma apresentação aqui na Metrópole a esse nível. Na verdade, na pressão, até porque o Águia sempre ficava do lado de lá. Aí os caras fizeram um favor pra gente, mandaram a gente ficar do lado daqui, né? E aí a pressão é fortíssima demais, Ellison! É uma sensação que a gente não sentia há muito tempo com a família! Não tem problema não. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. DJ Fabiano tá aí com a gente, meu primo Fabiano. Ele e toda a equipe juntinho. Beijo dando um beijo só de língua aqui, meu irmão. Aquele sentimento é o sentimento. Não levou nada. Fala, meu parceiro Igor Novenege. Você e o seu grande amor. Aquele beijo do Águia. Vai. A saudade que me falou. Ainda tenho o seu nome. Escrito numa tatuagem. aqui na Suzana, meu irmão. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. É DJ Edson, eu sempre treinei meu coração. Meu parceiro bem bola, Bob, Paulinho, Maluquinho. Também o Marcos, o Evandro, bem 10 também. Toda a família da banana. Bora encher esse balde, tá cheio, tá vazio o balde, tá vazio, tá vazio. Mas veio você pra me ensinar. Só quem sabe canta! Isso é pop, pô. Que eu podem me prender. Por quê? Mas tudo bem, eu tô na via show. Toma o baile do Kevinho e toma o pop! E a galera que tá de aniversário hoje, Juninho, não pode passar em branco de jeito nenhum. Até porque a gente tem um carinho tremendo por todos que vem comemorar junto com a gente hoje no show do pop. Parabéns, Renan, Miranda. Eu queria muito, Alisson. Marceli Oliveira, Giovanni, tá no berço, Suane Braga, a Patimonte. Gabriela Costa, a Naila também tá de aniversário. E a panelinha também, Juninho, contigo. Aliás, a panelinha fez uma ação bacana, Alisson. Baixinho. Que foi ontem, toda véspera do aniversário deles. Isso é uma ação memorável, viu? Todo mundo viu na rede social aí que eles, toda véspera do aniversário, que é dia 14 de agosto, eles sempre mudam a data às vezes, mas eles nunca mudam esse gesto. Eles reúnem aí alimentos para distribuir para os moradores de rua, as pessoas que não têm condições de comprar alimentos, de adquirir alimentos, enfim. Essa é a ação da panelinha, que fazem isso não só no aniversário deles, mas no Natal, no Círio, enfim. Eu gostaria de aplaudir e que o Ai, assim, ó, fizesse assim pra vocês, ó. Parabéns! E parabéns a todos que fazem essa ação. Porque, meu irmão... Tem homenagem, hein, Juninho? Tem homenagem. Devemos amar uns aos outros, que foi o mandato de Deus. Portanto, bora comemorar! Boa noite, família Pop. Hoje, a Panelinha Futebol Show completa mais um ano lado a lado com o som que ela dá valor. Super Pop Live. E no decorrer desses dois anos, a Panelinha Futebol Show vem seguindo o Águia. Vem fazendo amigos. Vem criando tendência com alegria, humildade e fazendo nossas ações sociais. Para ajudar o próximo de coração. Não somos os maiores, nem queremos ser os melhores. Queremos ser apenas Panelinha Futebol Show. Diferente e com alegria. Se não tiver doidice, não é Panelinha Futebol Show. Parabéns, Panelinha Futebol Show. Parabéns, Panelinha! Joga! Acende tudo! Muitos anos e me apaga tudo, papai! Fogo.